matas, campos e lagos, encantos de uma terra. Citou alto da serra, no amanhecer mais bonito, o astro rei majestoso, nas manhãs mais coloridas, pintando quadros da vida na tela do infinito. Que vida mais cor-de-rosa a sorte deixou perdida na estradinha mimosa de minha infância querida. Porque sou eu o caboclo que por missão ou vaidade deixou a felicidade na terra nunca esquecida. Quis do destino mandar-me sentir na grande cidade o alvorecer da saudade já no poente da vida. Voltar não pude, é verdade, a terra dos madrigais, pra não morrer de saudade com a falta dos velhos pais. E hoje o tanto ao quebrado pelas agruras da sorte, espero antes da morte, nos meus instantes finais, que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores da terra dos meus amores, que eu não verei nunca mais. Durval e Davi, poente da vida. Goiás sempre alimentou o sonho de ir para a cidade grande, mas ele tinha receio. Naquele tempo não era como hoje, não tinha essa comunicação, não tinha internet. Então ele foi primeiro para Patos de Minas, passou uma temporada em Patos de Minas, depois foi para Araguari, onde tinha algumas emissoras de rádio, até que um dia, em 1953, ele partiu para Goiânia, onde ele ficaria por 3 anos, e de lá ele iria finalmente para o lugar que ele sempre quis, que era São Paulo, né? E no dia que ele saiu de Coromandel, ele escreveu essa canção, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. A jardineira o levou para Goiânia, onde ele morou lá durante um tempo, e inclusive o nome Goiá foi uma homenagem ao estado de Goiás. Ele tirou o S de Goiás e adotou o pseudônimo de Goiá, né? Ele, a sua primeira dupla, que foi Sabiá e Canarinho, Sabiá depois virou Biá, que era cunhado do Goiá, compositor de Boneca Cobiçada, e o Goiá era o Canarinho. Mas quando ele chegou em Goiânia, ele se transformou no Goiá, né? Ele já fazia participações em programas de rádio Goiânia, mas ele resolveu adotar, em homenagem ao estado que acolheu tão bem, ele resolveu adotar o pseudônimo Goiá. No próximo bloco, o milionário José Rico, o próprio Goiá e Chico Rei e Paraná. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Em Goiânia ele formou um trio, formou dupla, cantava nos programas do Moraes César, aqueles programas famosos do estado de Goiás, né? Ficou amigo do Valdomiro Bariani Hortêncio, do Bazar Paulistinha, e ele fez, né, lá aquela temporada, mas ele sempre compondo e sempre de olho em São Paulo, que era o lugar onde realmente ele queria estar, né? E ele compôs. Quando ele morreu, ele tinha 752 músicas gravadas, a maior parte delas falando da saudade, né? E ele também cantou muito as mulheres, escreveu muito para as mulheres, né? Ele falava muito das mulheres, né? Ele era um gentleman, era um apaixonado pela vida, apaixonado pelas mulheres,

especial 33 anos sem Goiás, milionário José Rico, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. O Brasil é um país que não cultua os compositores, né? Raramente você vê falar o nome de um compositor, né? E é um país que esquece. E com certeza você deve estar espantado ao ouvir essas canções aqui e saber que boa parte delas é de autoria do Goiás. Você conhecia a música, mas não conhecia o compositor. Essa canção eu tive o privilégio de receber o Goiás na minha casa no dia 27 de janeiro de 1979. Né? Minha filha tinha apenas 12 anos, minha filha Mariana tinha apenas 12 anos de vida. E o Dr. Éber Oliveira, um grande amigo meu, um grande amigo do Goiás, saiu de Uberaba para levar o Goiás até a minha casa, lá em Brasília. E lá nós passamos a noite, né? O Goiás com o violão, alguns amigos privilegiados, né? Naquela noitada maravilhosa. E ele cantou esta canção pra gente pela primeira vez. Depois ele viria a gravar. Quando ele esteve comigo, ele não tinha gravado ainda. E ele terminou essa canção enxugando sutilmente uma lágrima que escolheu pelo canto do seu olho, né? O próprio Goiás cantando em duas vozes, Campos Amados de Coromandel. A melancolia da grande cidade, o que ameniza o meu dissabor é a doce lembrança da simplicidade dos meus conterrâneos aos quais tenho amor. E hoje, sentindo o peso da idade, levando no peito um mundo de dor, vou perambulando pro sul ou pro norte, quem sabe chegando à casa da morte, mas penso que antes mereça a sorte de ainda rever o meu interior. As moças usavam cabelos de tranças que hoje em dia não vejo iguais. Os casais de velhos de falas tão mansas, as festas de reis de Minas Gerais. Congadas, catiras, trucadas e danças na brisa cheirosa dos buritizais. A vida de hoje vai se transformando, as coisas tão lindas que estou recordando, na noite dos tempos estão se apagando, daqui a uns anos não existem mais. Fui a criança sem vocabulário que acreditava em Papai Noel. A deusa que cuida do itinerário jogou-me na torre da grande Babel. E hoje, escrevendo da vida ao diário, cantando, eu sinto tristeza cruel. Não nego que sou estimado onde moro, mas um velho sonho, a Deus eu imploro, andar abraçado com quem eu adoro, nos campos amados de Coromandel. Goiá cantou Campos Amados de Coromandel, terrinha que o Goiá gostava. E ele, em Goiás, ele escreveu, fez homenagem para Coromandel, para todas as famílias, a minha família, a família Aguiar. E teve um dia que, em 1977, eu decidi fazer uma homenagem ao Goiás. Escrevi uma canção, mandei para ele numa fitinha cassete, naquele tempo não existia CD, não tinha internet. Eu mandei numa fitinha e ele gostou muito da música. E no primeiro disco de Chico Rei, Paraná, um LP, né, gravado exatamente no final de 1980 e lançado, o disco ficou pronto na mesma semana da morte do Goiás. E eu estive com Chico Rei Paraná no dia 14 de novembro de 1980, lá na casa do Goiás, na Avenida Antônio de Barros, no Tatuapé, dizendo a ele que nós iríamos, que o Chico Rei Paraná ia gravar essa música. Ele ficou muito feliz, mas infelizmente ele não chegou a ouvir a gravação, porque a gravação, o disco ficou pronto no dia 12 de janeiro. Ele estava internado no hospital, 20 dias depois ele faleceu, mas o Chico Rei Paraná foram a Coromandel junto comigo e nós cantamos lá no, na beira do túmulo essa canção para o Goiá, que na época fez um grande sucesso. A composição de Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná, homenagem ao poeta Goiá. Paraná, de Cleiton Aguiar, homenagem ao poeta Goiá. Eu vou dar uma paradinha, mas tem mais, especial, 33 anos sem Goiá. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar.

E eu vou trazer na interpretação do Leonel e do filho do Goiás, Goiá Filho, Flor do Lodo. Madrugada calma e fria, venho a mulher me despedir. Deixo para sempre a boemia em busca de aventura. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, a tua estrada. Fizeste tua morada e eu quase caí nela também. Por recordar triste passado. Chorar os olhos meus, não posso mais viver a teu lado, mulher flor do lodo. Adeus. Goiá Filho, Flor do Lodo, a primeira música de Goiá que foi gravada, essa música maravilhosa, né? Ele tinha esse lado do boêmio, ele era apaixonado pela noite, apaixonado pelas mulheres, e ele cantava esse amor assim, esse amor de peito aberto, né? Agora, eu vou trazer agora uma música que para mim é uma das mais belas poesias da música sertaneja. O grandalhão Sérgio Reis, Aurora do Mundo. E sabe por certo que o doce carinho se a espinho em forma de flor, estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade e um certo amor. Busquei o remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Cerrados, chapadas e serras, ao lado das terras de Minas Gerais, de campos floridos e belos cenários, ouvi os canários, os macarrubás, fumaça distante na luz do horizonte, na encosta do monte formando espirais, vi tudo que amo na tranquilidade, pois minha saudade ainda era mais. Uma noite no rancho Amizade, e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele mundo, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim, pois me entreguei ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Pra cidade fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei a menina com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, é minha rainha, eu sou o seu rei. No especial 33 anos sem Goiás, Sérgio Reis, A Aurora do Mundo, uma das suas mais belas criações. No próximo bloco, Liu e Léo, Biá e Goiá e Belmonte e Amaraí. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir onde você quiser, qualquer lugar do mundo que você tiver. Você pode me assistir direto no site em tempo real, rbtv.com.br, www.rbtv.com.br. Você pode me assistir também pelo canal 175 da Sky, 139 da TV Oi, 248 da GVT, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 714 da TV CTBC e pelo canal C1 das Parabólicas e também nas mais de 200 cidades onde nós já estamos no canal local. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, toda terça às 23 horas, repeteco no domingo às 22 horas. Uma das mais apaixonadas canções do Goiás. Ela teve várias gravações, mas eu vou trazer com Liu e Léo Apenas um Pecado. Foi um erro nosso amor, sinto pesar o remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? Tu me amaste, esforço para esquecer o quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado, alucina-me a falta dos beijos teus, o teu carinho